Estado não receba bem, 1288-264, troque para 1-3325-3307, em Sagai, chave Brasília, 273, sem mandar o 230. Autorizado Natal, tá 3522. Modulado 288, como recebe o centro de Recife, está 3307. Por gentileza, quando passar a posição Gonza, quando passar Gonza, passa uma chamada no centro para chegar. Jet 6746, altímetro 1013, desce montanha 2000 para o NDB Salvador para iniciar o procedimento NDB PIS 17. Reporte no bloqueio. Afirmativo, autoriza o bloqueio a posição direto 6746. Afirmativo. Afirmativo, 2000, bloqueio a faixa 1013, 6746. Azul 4194-2685. 280 centro. O por gentileza, passa agora novo e cheque, tem 264-288, com 0809. Cruzando 080, Equidia Novembro, e solicita ascensão para o nível 100. A gente aguarde. Confirme, libera ascensão para a ONU 00, Equidia Novembro. Aguarde um minuto, por favor, estou solicitando junto ao centro. Um minuto, por favor. A gente está aguardando o Equidia Novembro. Novembro, autorizado nível 100, confirmo chamado de pouso para conquista. Sim, ascensão estimando em mais 1h21, o Eco de Novembro. Gente. Deixa até o 090, 090, Oscar Juliette Eco. A 30 milhas de Chanerra de Conquista, Oscar Juliette Eco, boa noite. Afastamento 6746. Gente. Controle, o Eco de Novembro estima vitória da conquista ao 0450. Ciente. Uno 688, prossiga. Faça um check na 264, o Gol 1008, 264. Salvador 2685 ou 2545, do meu destino. Aguarde, algum reporte do turbulência na Paris 58? Novembro, controle, 3 milhas para o limite terminal, chame centro agora, frequência 12685. 12685, é fim de Novembro. Desculpa, 128.8, 1288. 128.8, é fim de Novembro. Copiou a informação do 168? Avisou com o aeródromo? Firmante, avisou com o campo. Chame a torre 1186 dúzia. 186, boa noite. Tenente Beto 6746. Vai interceptando a aproximação final, visual com campo. Copiado, objeto 6746, tráfego avistado, ajuste agora padrão. Reporte quando o trem embaixo travado, senhor. Está com o trem embaixo travado, 6746. Objeto 6746, tem pouso autorizado, senhor. Pista no 7, vento agora de 140 graus, 05 nós. Confirma, vento com 6746. Vento agora de 140 graus, 05 nós. 745, livre pouso no 76746. Tá bom também pro senhor? Oscar Juliette Eco, chame a rádio Conquista, Oscar Juliette Eco, boa noite. Bono 080, como recebe o centro do Recife, confirme quem está anunciado. Então, a 12455 está melhor em 3 Delta, que é a Brasília, o limite. E após Salvador, troque para 12685 ou 12545, gol 083. O TAM 3307, troque para o 2455, que essa frequência está melhor. Correto, porque é a frequência de vitória da conquista. Então, caso negativo, alterne o 2455, TAM 3307. Gol no 802, troque para 1264 para cheque. Como recebe o 264? Então, troque para o 2455, troque. Recife, Bom dia, contato radar, tá 3132. Sorte 084, bom dia, 310, contato, tá 084. Ah, 3392-12685. Portugal, 140, repito. Test 128, decimal 45, Portugal, repito. 140, bye bye. 4. Let's go, 706, chame Recife, 2845, gol 706. Chame o centro, 1275, traço negativo, 2845, da 3482. Gol no 852, centro. Bom dia, como recebe? Gol 6224. Drop para 12455, gol 628 para cheque. Gol 628, clareza 5. O chiado continua? Chegado. Azul 4180, Recife 12685, azul 4180. Gol 768, Recife 12685, gol 768. Deixa para 1150, azul 4062. Gol 1628, autorizado nível 50 do ponto ideal para Porto Seguro, gol 628. Troque para 1-2-8-4-5, voo 952, bom dia. Confirme se o Márcio é 1903, que é habilitado de CPDLC, e se o seu pão é como seu pão? Que grato. Alfa Castrova, troque para 12845. Gol no 688, Recife 2085.